Serra Hotel Yankee, ciente, mantenha 1900, aguarde para transferência. Voo 940, passa o nível de voo 165, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 125, 133.25, obrigado, boa noite, voo 940. Boa noite, bom voo. Doutor McBeck, eu sou a Luz 45, autorizado Backtrack, acessando a frequência livre. Realizador 776. Vamos no 776, complete final do procedimento TVS, eu me torno na frequência 118.95. Boa noite, Salvador. Vou no 776. Vou no 776, boa noite. O ajuste no 01, continua sua aproximação. Reporte no marcador externo, baixado travado. Salvador, solo 35, 5219, 4 horas, Salvador para o táxi. Confirmo o PLB? PLB de 33. 33, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, o ajuste no 011, bom voo, trip 5219. 09, pátio principal, 3 principal, Índia, torre 19, 1895, obrigado, boa noite. Situação normal, no 9776. Eu posso. Voo no 776, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 08. Salvador, boa noite, 3529, ponto de espera da 1-0. 3529, boa noite, mantenha a ponto de espera da 1-0. Mantenha a ponto de espera da 1-0, 5219, a Lima tem canteiro no zero. A Lima tem na 10, 5219. Bruno 776, no solo 50, de direita, solo 121, decimal 9. Direita. Salvador, boa noite, Gol 776, livrou na foto presta. Gol 776, boa noite, táxi Alfa, Juliette 03, é o portão. Alfa, Juliette, até o 03, Gol 776. Decolador 52, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, trip 5, 219, na sua escuta. Trip 5, 219, contato ADA, saída ABU, sub e mantenha 200. Saída ABU, manter 2, sub e manter 200, 5298, 5219. Patango Serra Hotel Yankee, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, São Miguel, na frequência 120.1. Boa noite. Uno 884, boa tarde, acione identificação, chegada Mari. Desce para nível de voo 050, ajuste no 0 no 1. Alô, Salvador, uma boa noite, Otan 3137, informação Romeu. Otan 3137, boa noite, informação Romeu, confere, Galeão, nível 360, só um instante, cópia, prepara a saída da El Leda Bridge, aguardando. Da El Leda Bridge, na sua escuta, obrigado. Paulo Salvador, voo 1273, gente da Romeu. Voo 1273, boa noite, informação Romeu, confere, com 2360, número 2 para cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Eulia da Bridge, 360, aguarda. Então, 3137, pronto, cópia. Prossiga, senhora. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transponder. Ciente, então 3137 está autorizado para o Galeão, nível 360, decolagem da... Pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, depois da Pesulu 10. O controle 120, decimal 8, o transponder 5045. Então 3137, correto, confirma o portão? Portão 8. Ciente 08, chama branco, inspecionamento, então 3137. Chamarei, obrigado. 1273, pronto, cópia. 1273, pronto. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. Ok, 360 autorizado para a saída da El, correto, portão 4, chama pronto, pushback, funcionamento. Chama lá para aqui e pronto, pushback, funcionamento, 4, volta 2, 3. Uno 884, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado no procedimento LS, após estabilizado. Após ITAP, desce para 2.000 pés, autorizado e LS, poderá estabilizado no 884. 5219, chame Recife agora. Frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260-1288, 35219. Sinal visual com o campo gol 1884. Gol 1884, complete final e SM Torre 1895. 295, 1884. Torre, boa noite, é o gol no 884, nacional, boa tarde, chegado. Gol no 844, boa noite. Cheque 3, de pouso, de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9. Ah, poderia confirmar o vento, por favor? Vento 0, 9, 0, 0, 0, 9, 9, gol no 884. Gente, livre pouso, pista 1, 0, gol no 884. Paulo Salvador, Luno 273 ou 4, pronto para pushback acionamento. Luno 273, autorizado, reporta táxi. Coitada táxi, Luno 273. Uno 884, no solo Uno 3, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 919, 884. Salvador, boa noite, voo 1884, de novo. Voo 1884, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, 10, portão. Alfa, Juliette, 10, voo 1884.